Tão sozinho e você faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Vem ficar aqui comigo, me sinto tão sozinho e você me faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Tentei te falar, te mostrar o que eu não sei. Ainda quero entender aonde foi que eu errei. Buscando seu olhar que já não vem de encontro ao meu. Tão longe pra que tanto olha, a gente se perdeu. Hoje no meio dessa estrada, nossos planos, sua escolha. A gente ria, eu versava, ainda tenho todas as folhas. Elas crescem, elas crescem. Elas crescem esse amor, gritando teu nome. Da volta pra casa, te quero, mas que só hoje eu te quero na nossa casa. Agora eu e você te sinto longe, tão presente. Saudade sempre me mata, eu sei você também me sente. Me quer, mas que deseja eu também. Quero nós dois, nos desço, esqueço que fiz, mas também. Não deixe a gente pra depois. Mas também não deixa a gente pra depois. Para aqui comigo, me sinto tão sozinho. Você me faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Para aqui comigo, me sinto tão sozinho. Você me faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Cada minuto a mais é um minuto a menos longe de você. O tempo passa, tenho medo, vou enlouquecer. O que você quer, o que preciso dizer? Será que existe alguma coisa que eu ainda possa fazer? Ainda não sei quando vou te ver, se um dia ao menos vou te ter. Não sei se quero ver o que quero te dizer. Preciso dormir e você saber. Um labirinto de ilusões, sonho está ao seu lado. Um infinito quebra-cabeça, tudo isso um desabafo. Até onde vou suportar viver assim? Eu quero realmente viver, mas essa dor não sai de mim. Me faz perder de você cada vez mais tanto. Será um sinal, não consigo entender. O mundo ainda tá magoado, muitas vezes seu coração. Mas lembre-se, nosso futuro está em suas mãos. Para aqui comigo, me sinto tão sozinho. Você me faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Aqui comigo, me sinto tão sozinho. E você me faz tão bem. Quero estar com você, preciso tanto te ver. Explicar tudo isso que vai acontecer. Aqui comigo, me sinto tão sozinho e você me faz tão bem.